Olha, Cris, funcionários fazem os últimos ajustes aqui para deixar tudo pronto para essa festa que começa hoje às 8h30 da noite. Já está faltando a montagem do palco principal, onde hoje se apresenta o coral da usina de Itaipu. O restante aqui da Vila de Natal está praticamente pronta, as lojinhas do comércio, a casa do Papai Noel, onde o Bom Velhinho vai receber as crianças, já foi toda decorada. Agora faltam os últimos ajustes, instalação de algumas luzes para deixar tudo pronto para a recepção do Papai Noel. Também foi montado aqui na Praça do Mitre um presépio em frente à entrada do Colégio Bartolomeu Mitre, um presépio bastante simbólico, muito bonito, também feito com materiais recicláveis. E claro, o grande destaque, talvez, aqui da Vila de Natal, na Praça do Mitre, é a árvore com 18 metros de altura, que traz bandeiras de 20 países, que são as nacionalidades que mais visitam Foz do Iguaçu. Ao lado dessa árvore, um Papai Noel de 9 metros de altura, uma estátua de um Papai Noel de 9 metros de altura, também é destaque. Agora, avisando os motoristas aqui da cidade, a Avenida Jorge Schimmelfeng está bloqueada em meia pista, no sentido centro, entre as ruas Marechal Floriano e Almirante Barroso. Então, até hoje à noite, até depois dessa apresentação que acontece aqui, esse trecho aqui da Jorge Schimmelfeng estará bloqueado. Olha, uma festa que promete para hoje à noite, 8h30 da noite, lembrando que tem a apresentação do Coral da Itaipu e o Papai Noel virá com seu trenó carregado com um veículo elétrico da Binacional. Agora a gente vai ouvir o que disse Gilmar Piola, um dos organizadores do Natal das Cataratas, sobre essa grande festa que começa hoje aqui na cidade. Com a apresentação especial do Coral Itaipu, com banda, orquestra, chegada do Papai Noel, queima de fogos, esperamos um grande número de pessoas, estamos torcendo para que São Pedro ajude. Essa festa que começa hoje continua nos próximos dias e foi o que também comentou Gilmar Piola, um dos organizadores aqui do evento. E a partir de então, todos os dias, até o dia 22, teremos apresentações na Praça do Mitre. O Papai Noel vai dar atendimento lá para as crianças, vai receber todas as noites as crianças, as famílias lá na praça. A praça está muito bonita, muito bem decorada. À noite, iluminada, vai ficar mais bonita ainda. A gente caprichou este ano para ficar melhor que nas edições anteriores. Diferente do ano passado, não vai haver aquele palco grande, né, para as apresentações musicais que acontecem todas as noites do Natal das Cataratas. Esse palco grande foi montado só hoje para essa abertura que vai contar com o coral da usina de Itaipu. E depois esse palco será desmontado e as apresentações que acontecem nos próximos dias aqui do Natal acontecem em um palco, em um tablado que vai ser montado aqui na frente da entrada do Colégio Bartolomeu Mitre. Então é isso, uma grande festa que começa hoje aqui em Foz do Iguaçu, repetindo, a partir das 8h30 da noite, terá música, terá luzes, terá Papai Noel e também terá queima de fogos, Cris.